passeado dentro de mim. Eu vejo quem eu poderia ser, mas se eu fosse quem eu poderia ser, talvez eu não seja o mesmo. Se a minha mente passear por dentro de mim, eu vejo quem eu poderia ser, mas se eu fosse quem eu poderia ser, talvez eu não seja o mesmo. Talvez eu não